Aê, aê, aê. Família 7 taças representa. Traz a consciência, manda a letra. Presente na sua cabeça que nem bombeta. Vixe, família, muita treta. Diga quem fala, você sabe quem fala. 7 taças é a sua cara. Tenha você pele escura ou clara. O sangue bom, a nossa ideia abraça. O sangue bom, a nossa ideia abraça. O sangue bom, a nossa ideia abraça. O sangue bom, a nossa ideia abraça. O sangue bom, a nossa ideia abraça. O salário do pecado é a morte. O quê? Igual a 211 mortos que o governador vacina fez. Vezes 3 igual a 333. Vezes 2 igual a 666. É o número da besta que subirá do mar para buscar vocês. Não vai ter tropa de choque, não vai ter reforço. A espada justiça para a justiça no seu pescoço. Se Deus é por nós, então quem será contra? Se mexer comigo e a família vai ter que segurar a bronca. Quem é tão grande quanto o senhor dos exércitos para lhe fazer afronta? Sem mancada, sem falha, rei, rei, canalha. Pensa bem antes de estuprar as mina. A justiça divina não é algo com que se brinca. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então viva, deixa o sol da verdade secar sua ferida. Eu não pago pau pra ninguém, dando-se os livros do que só fumam maconha, se drogam, querem seu dinheiro e não querem lhe fazer o bem. Deus manda minhas minas, eu amo vocês. Trap lixo pelo bom som do APC-36. Rap nacional brasileiro é o terror. Todo louvor ao Senhor. Quero ver os rimes, quero ver os mortos, mas cuidado, o salário do pecado é a morte. Morte. O sangue bom, a nossa ideia abraça. O sangue bom, a nossa ideia abraça. O sangue bom, a nossa ideia abraça. O sangue bom, a nossa ideia abraça. O salário do pecado é a morte. O quê? A morte. O quê? A morte. O quê? O salário do pecado é a morte. O quê? A morte. O quê? A morte. O quê? A calaia daqui aí, lido se daqui aí. Mano, fique esperto aí, faça o que é certo aí. Traga 50 demônios pra brigar com meu Jesus. Nem toda a escuridão do inferno apagará sua luz. Nem todo o ouro dos tolos, nem toda a grana dos boys. Lito se 7 taças, abraço, corre de nós. Quem conspira com o demônio que traiu o meu Deus pode até ser da minha cor, mas nunca será dos meus. Seus ideais fortificam o império do Senhor. Da mentira, da luxúria e do adultério é sério. O cemitério não é o fim de tudo, a paz eterna, a vida eterna. Eu acredito e não me iludo, luto, persisto. Acredito no que foi dito, leia o que foi escrito. Ouça isso, bom é Cristo. Confie na palavra ou confie na sorte. O salário do pecado, pecado é a morte. É a morte. O sangue bom, a nossa ideia abraça. O sangue bom, a nossa ideia abraça. O sangue bom, a nossa ideia abraça. O sangue bom, a nossa ideia abraça. O salário do pecado é a morte. O quê? A morte. O quê? A morte. O quê? O salário do pecado é a morte. O quê? A morte. O quê? A morte. Fique bem atento enquanto há tempo. Aproveite para o bote e use todo o seu talento. Agora é hora, tá esperando o quê? Quero ver você vacilou. Por quê? A mente balançou quando o tempo se esgotou. Perdeu todo o controle, o seu fim então chegou. Pagando com a vida a dívida que tudo louco. Se quer saber, pelo débito ainda é pouco. Passou, passou, destruição na ponta da biqueira. Comédia, sexo, drogas, contravenção, besteira. Assim o seu fim é previsível, dinheiro sujo é destrutível. A peça é transmissível e você dizendo se dar bem, nem vem, nem tem. Você acha que engana quem? Você tá ligado, tudo isso é pecado. Se der sorte, viverá um sequelado, um baleado, um noiado. Pois a morte é o salário do seu pecado. Seu pecado. O sangue bom, a nossa ideia abraça. O sangue bom, a nossa ideia abraça. O sangue bom, a nossa ideia abraça. O sangue bom, a nossa ideia abraça. O salário do pecado é a morte. O quê? A morte. O quê? A morte. O quê? O salário do pecado é a morte. O quê? A morte. O quê? A morte. Aí soldado aqui, outra facção, outro movimento. Remando contra a maré, caminhando contra o vento. Forte de rocha e não cimento, cuidado com o envolvimento. Cuidado com seu movimento, seu fim pode ser sangrento. Rápido, lento, no frio, no rio, ao relento. O crime traz tormento, sai fora agora, não fique dentro. Hey, o pó no seu nariz, fumaça no seu pulmão. 44 na sua mão, eis a destruição e logo após a transgressão. Vem a punição, a degradação dos meus irmãos, não. Salvação sim, sem vacilação. Pensa que caixa pelo coco limpando o chão do salão. Aí num vídeo você tá ligado, ficar bêbado numa postura de soldado. Cada um recebe o salário que fez jus. Cuidado para não pisar no sangue de Jesus. Eu quero ver os crimes. Eu quero vê-los fortes, mas cuidado, o salário do pecado é a morte. Morte, a morte, morte, morte, morte. O sangue bom, a nossa ideia abraça. O sangue bom, a nossa ideia abraça. O sangue bom, a nossa ideia abraça. O sangue bom, a nossa ideia abraça. O salário do pecado é a morte. O quê? 16, 7 taças. Trazemos para você algo que cai de cima. Benéfico de rocha, é uma bomba de Hiroshima. A paz de Deus através da rede. O quê? Através